Ouça e divulgue todos os domingos aqui na sua Alvorada Gospel, do meio-dia às 14 horas, programa Fonte da Vida. Realização Primeira Igreja Batista. Apresentação Adim Carlos. Alvorada Gospel. Alvorada Gospel. 100% Jesus. 3. Todas as manhãs, juntinho com você, do ladinho do seu rádio, abençoando o seu lar. Conexão Gospel. É impossível não ouvir. Preciso falar com você.